CFMC no cinema. This is it, Jennifer. Your big break in TV. Welcome to prime time, bitch. Estamos começando mais uma edição do CFMC no cinema, o podcast de cinema do Cultura Pop Rigor. E hoje vamos falar da minha franquia slasher favorita, que é A Hora do Pesadelo. Eu estou aqui com a Adri. Olá! Mas por que que A Hora do Pesadelo é a minha franquia favorita? O meu slasher favorito é o Halloween, do John Carpenter. Mas como franquia, não dá, né? Ali, então tem o segundo filme. Pô, o terceiro é bem bacana, tem uma ideia diferente. Aí o quarto filme ainda vai, mas depois realmente não dá. A gente até já falou no outro CFM São Cinema, dos alunos e tal. E realmente, depois fica meio lamentável demais, então não dá. Sexta-feira 13 também não rola. Mesmo o primeiro filme já não é grandes coisas. Sexta-feira 13 eu só vi o primeiro, fora o Fred vs Jason. Mas realmente o primeiro já não é essas coisas. Ah, pô, o melhor Sexta-feira 13 é exatamente quando parte pro Scratch, que é o sexto filme, Jason Vive. É o Raisin, nem vamos dizer nada, né? A partir do terceiro filme. A gente fez aí, né? Pode procurar aí, tem um programa com os 10 filmes. É, foram horas aterrorizantes, gente. Agora, A Hora do Pesadelo, muita gente não vai concordar, mas pra mim é uma franquia que não tem filme ruim. Tem uns melhores que os outros, sim. Né? Mas assim, né? Revi todos os filmes para gravar o programa, né? Tá tudo disponível ali no HBO Max. Aliás, o HBO Max, né? Tem A Hora do Pesadelo completa ali no catálogo e esse Halloween inteiro. Os caras não botam assim, uma divulgação, sabe? Faz divulgação pro remake de Massacre da Serra Elétrica, Annabelle, essas coisas. E, bom, revi todos os filmes lá e, assim, continuo não achando nenhum. São todos, tem os melhores, como você falou, mas são todos divertidos, assim, pra ver de boa. E acho o Fred Krueger o mais original de todos esses psicopatas dos filmes slasher. Porque, assim, os outros filmes que você vai pegar é tudo uma variação, né, do Myers, né? A quantidade de sujeitos grandes, mascarados. Não tem muita. Né? Cada um com sua temática. Sim. Né? E o Fred Krueger é um tipo totalmente diferente. Ali com sua luva de navalhas, usa aquele chapéuzinho bacana lá que sim, dá um. Chapéuzinho de sambista, né? Deve gostar de um sambinha, sambista, né? Tem aquela blusa vermelho e verde. Vermelho e verde, não vermelho e preto, embora pareça. O que seria legal, porque já que ele já tem o chapéu de sambista, sou flamenguista também. E o rosto desfigurado e o senso de humor, né? Sim. Que Tudo bem, no primeiro e segundo filme não é tanto, mas ali pelo terceiro filme se acentua. E novamente, a despeito da galera que não curte muito o Fred Krueger piadista, né? Que aflora mesmo ali no terceiro filme, sim. Eu gosto bastante. O terceiro filme tá é um dos meus favoritos ali depois do primeiro. Ah, pra mim, assim, em termos de carisma, né, da figura, assim, do slasher, pô, Fred Krueger e aí depois os Cenobitas e o Brinquedo Assassino, acho que são as figuras mais, assim, em termos de carisma, né, do assassino, são as figuras mais diferentes, né. Outra coisa que torna o Fred Krueger diferente dos outros assassinos slasher é o modo como ele ataca, né? Sim. Temos aqui um assassino que ataca nos sonhos. Sim, sim. Isso é completamente diferente de, você tem ali o Jason, o que, é que ele faz? Mete um machado na cabeça da pessoa. Então, assim, o Michael Myers, né, e suas faquinhas. O Fred Krueger não, o Fred Krueger ataca nos sonhos. Isso que é interessante. Então, né, possibilita sempre umas mortes diferentes. Mortes mais criativas. Fora que acaba sendo uma ideia mais... até mais assustadora, né? Porque é um negócio que você não tem pra onde fugir, né? Porque o não vai correr pra onde, apesar do que no remake tentaram fugir dele de carro. Mas enfim, mas o remake a gente não vai falar aqui. Eu penso, né, pô, você pode correr do Myers, pode correr do Jason, eles vão te alcançar, mas sim, você pode correr. Se você correr. Não for o protagonista, você não vai adiantar de qualquer forma. Agora, mas... o Fred Krueger você não pode dormir. Na privação de sono... Que é, primeiro um negócio muito difícil, porque você sempre... Você não pode nem dar uma cochiladinha, né? Então, né, quando a pessoa tá em privação de sono, sempre fica naquele estado que é até pior, né? Que tá meio acordado, meio dormindo, né? Aí não sabe mais o que é sonho, o que é realidade. E aí fora que causa vários problemas lá, né? Então, assim, é um negócio impossível, né? Como é que você não vai dormir? Então aí chega uma hora que nem todo o energético do mundo pode beber um litro de Coca-Cola que não vai adiantar. Outra diferença também do Hora do Pesadelo para outras franquias, né, para outros filmes do slash, os personagens, né, os homens, que geralmente são personagens mais interessantes do que você veria no Sexta-feira 13, ou nas sequências do Halloween, né? Que ali nesses filmes, Sexta-feira 13, por exemplo, é sempre um bando de personagens estereotipados, né? Só gado mesmo ali. O Hora do Pesadelo sempre se esforça, assim, pra uns melhor que outros, mas sempre se esforça pra humanizar, assim, as vítimas, né? Não ser uma coisa só, tanto faz, né? Mas só quer ver esse pessoal morrer e resmir, dane-se. Não, são personagens mais, digamos assim, em comparação com outras franquias OS, são personagens mais desenvolvidos, né? Mais interessantes. Outra coisa também é que o Hora do Pesadelo é a franquia que os filmes, assim, tem os melhores diretores. O Halloween mesmo ali, você tem o John Carpenter. Não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali que depois Gilman, talvez, dirigiu alguma outra coisa interessante. Hora do Pesadelo, não. Hora do Pesadelo tem vários diretores ali que fizeram filmes tão mais legais do que o que fizeram na saga do Fred Krueger. Isso nós vamos ver analisando aí quando vamos falar de cada filme. Please, God. This is God. Primeiro, A Hora do Pesadelo, que foi dirigido pelo Wes Craven em 1984. Craven já dirigia filmes ali desde os anos 70. Inclusive ali na década de 70 dirigiu dois filmaços, um é o Aniversário Macabro e outro é o Quadrilha de Sáticos, que é um dos meus favoritos. Eu também gosto muito do Hora do Pesadelo e do Criatura Atrás das Paredes. Mas então, vamos ver aqui a sinopse do Primeira Hora do Pesadelo no Filmou. Um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis, onde são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono, e para escapar é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente, até que se descobre que o ser misterioso é na verdade Fred Krueger, um homem que molestou crianças na rua El, que foi queimado vivo pela vizinhança. Agora Krueger pode retornar para se vingar daqueles que o mataram através do sono. É, primeiro que acho, nossa, conta, contou a história toda, né? E segundo que, na verdade, é a vingança contra os filhos do, de quem, né? Porque, é, tá que é o filho do pessoal que é, da, né, ali da, da rua ali e tal. Porque o pessoal mesmo, ele não ataca diretamente, né? Nada, né? É só... Porque no fundo ele era um molestador quando, quando vive e continua sendo, né? Ele gosta de atacar criança, né? É. Adolescente. Mais ou menos essa semana. É, mas entrega demais, esse se entrega demais. Não, mas sinopse muito excessivo. Do filme, outro é, mais, é, entrega sim, pra caramba. É muito excessivo, é, assim, mas que eu não precisava, precisava, podia ter terminado antes. O Craven teve a ideia de escrever o roteiro de A Hora do Pesadelo quando leu uma série de artigos do Los Angeles Times sobre crianças que morriam durante o sono após sofrer de terror noturno. Aí, além disso, o personagem também ele ficou meio inspirado no mendigo que ele viu quando era criança. Ele apareceu assustador. E já o nome do Krueger, ele tirou de um colega que praticava bullying no colégio. Inclusive, o sobrenome do Krueger já tinha usado no Aniversário Macabro, que é o sobrenome de um dos assassinos do Aniversário Macabro. É, e é interessante porque o Fred Krueger ele não passa de um burrinho mesmo, né? Porque as vítimas dele sempre debocham das vítimas. Né? O objetivo não é só matar, é humilhar também. É engraçado que o Krueger, por mais, né, que, assim, na... Pô, se ele existisse realmente, tipo, no sétimo filme, com certeza ele seria aterrador, né? Porque, poxa, sabe, você tá dormindo, aparece aquele cara sinistro, você não pode dormir, aquele cara pode te matar no sonho. Mas, assim, no filme, mesmo no primeiro A Hora do Pesadelo, eu não consigo encarar, assim, como... Como, por exemplo, assim, no Halloween do John Carpenter, que é realmente assim, um filme tenso, né? O Myers é realmente assustador. Assim, eu não consigo encarar o Fred Krueger da mesma maneira. O Fred Krueger, até porque, né, nessa de lidar com sonhos, coisa e tal, é um filme que fica pra mim entre o terror e a fantasia. Sim. É, ele tem um pé ali no terrível, né? No comédia e tal, né? Porque, porque realmente, como a gente tava falando, né? Essa ideia do Fred Krueger atacar nos sonhos, né? É assustadora, é mais assustadora do que qualquer outro ali, qualquer outro slasher aí e tal. Mas o tom do filme nunca teve esse tom, né? A figura do Fred Krueger, né, não é uma figura solene, né, como o Myers, né, os Cenobitas, coisa e tal, né? Então ele sempre teve um quê de ridículo, assim, de bicho papão de história infantil. Então, um lado cômico que o filme tem, né? Esse lado cômico e tal, que aí não deixa ele chegar a esse nível de tensão, né? Que você tem no primeiro Halloween, coisa e tal, né? Que não é aquela figura solene, né? É praticamente um lobo mau. É. E por mais que no primeiro filme ele fale menos do que ele iria falar nas sequências, é, assim, já tem um pouco de cômico na figura dele. Sim, já. Depois, né, como a gente vai ver depois quando estiver falando das sequências, né, isso vai se intensificando. Mas desde ali do primeiro, ele já é uma figura cômica, né? Ele já tem essa coisa de meio que debochar das vítimas, né? E aí o próprio visual dele, como a gente tava falando, chapéuzinho, aquele suéter listrado. A primeira, né, cena que ele vem com os braços tentando agarrar a menina e fica pulando em volta assim, da menina, assim, tá, sabe? É uma figura meio ridícula mesmo, né? Tem esse lado cômico. Eu acho que o Fred Krueger deve ter um efeito mais forte se você ver o filme criança. É, provavelmente. Provavelmente. É o mesmo caso do Brinquedo Assassino. Se você ver o filme depois de adulto, talvez, né, não. É, a menos que você seja realmente uma pessoa mais impressionável, né? É. É, não coisa, né? Mas sim, né? Mas pra você que não tá escolado. É, pô, como eu mesmo que, pô, os primeiros filmes, assim, do Hora do Pesadelo, já vi depois de, já tava, não adulta, mas já tava adolescente e tal, então não tem, assim, não tiveram esse impacto. Eu também acho que na Hora do Pesadelo, já vi depois. Tudo, coisa assim. Acho que eu vi o sétimo antes do primeiro. Sim. O primeiro a gente viu bem depois. Porque quando eu era garota eu gostava de filme de ação, não brincava com filme de terror. Uhum. Filme de terror eu não tinha interesse. Depois que, né, cheguei ali na adolescência, que fui começar a me interessar por filme de terror, que aí eu comecei ali pelos Aliens, a música, Pânico. Aí depois comecei a ver mais os Slash e tal. Aí realmente, talvez se você vê quando criança, ou então se você for muito impressionado, né? Talvez a figura do Fred Krueger pareça mais assustadora, mas... Então, aí o que acontece? Eu mesmo adoro humor. Então, assim, o que torna o Krueger, assim, a minha franquia slash favorita, e acho que como personagem também, porque, sim. Dá pra dizer que o Miles, o Jason, é um personagem. É, um espectro, né? É uma figura, ele é um arquétipo, né? Não tem ali um desenvolvimento, né, ali, tão grande. Krueger, assim. Não. Krueger é um dos personagens. O Krueger... Você sabe quem é o ator faz a diferença. Sim. É, exatamente. Inclusive, curiosidade, né? O Robert Englund não era a primeira escolha para o personagem, ia ser o David Warner, mas por conflitos de agenda não rolou. E aí o papel ficou com o Robert Englund. E é difícil imaginar como é que seria a franquia sem o Englund, né? Primeiro e segundo filme. O Fred ainda não tem, quer saber assim. Mas depois, no terceiro filme, ele pega tão bem aquela coisa debochada, que é difícil imaginar. Outro ator não faria igual, com certeza. É. Se fosse o David Warner, com certeza a franquia teria seguido um rumo diferente. A protagonista aqui, né, a mocinha é a Nancy, que é vivida pela Pepe Langenkamp, que voltaria na parte 3, né, como a Nancy, e depois na parte 7, como ela mesma. É, os três filmes que tiveram mais envolvimento do Westbrook. Sete ele é diretor novamente, três ele volta como produtor. Ainda no elenco, né? Se no Sexta-feira 13 tem um Kevin Bacon antes da fama, aqui no Hora do Pesadelo temos o Johnny Depp, né? Que faz o namoradinho da Nancy e que é, né, uma das mortes mais icônicas da série, sim, sim. Né? Que ele é sugado pela cama. Depois a cama cospe o sangue todo, né? Uma cena assim meio inspirada na... que lembra um pouco aquela do Iluminado, né? Que o sangue vem pelo corredor do hotel. Né? Uma cena icônica. Aliás, as mortes, tu gosta da morte da Tina também, né? Que é o... acho interessante isso, né? Que o Hora do Pesadelo, né? Principalmente o primeiro, coisa e tal, né? Eles não. Eles economizam em quantidade de mortes, né? Mas em compensação, né? As mortes são, né, mais trabalhadas. Então, né? Sim. Sim, sempre tal. Ocorre de uma forma assim, criativa. Se você pega o Sexta-feira 13, acontece muito mais mortes. É, você vê, a contagem de corpos é maior, mas, né, quantas são memoráveis, né? Agora, você pega assim, o Hora do Pesadelo, né? São, na verdade, são poucas, né, mortes, né? Mas você sempre lembra, né? E mesmo depois, quando aumenta esse plot dos filmes, não tem nenhuma assim que... Ah, que fique preguiçoso, né? Preguiçoso é um remake. Sim. Agora, com essa, sempre os caras se esforçam, sempre tem uma criatividade envolvida. Criar alguma coisa assim que você vai lembrar, né? Até porque, pô, envolve sonho, né? Pô, não dá pra chegar lá e enfia uma faca e acabou, né? Que agora no remake, toda hora levando pra um galpão escuro e matando rapidinho. Então a Hora do Pesadelo, claro, faria um sucesso enorme. O Fred Krueger, aos poucos, se tornaria o verdadeiro protagonista do filme. Sim, virou... Você vendo o primeiro filme, ele nem aparece tanto. Não aparece muito. Virou essa figura icônica da cultura pop e coisa daí. E aí nos filmes, a cada filme vai ganhando mais espaço, né? Ah, é uma curiosidade sobre as cores da camisa, né, do Fred. A revista americana Scientific American revelou que o olho humano tem dificuldades em reconhecer os tons de verde e vermelho quando colocados lado a lado. Aí eu tava pensando, agora, né? Por isso que às vezes você dá a impressão que ele tá vestindo a camisa do Flamengo. Sim, vários... Tinha até a comunidade no Kurt Fred Krueger feminista. Nos filmes que tal, você olha assim, dependendo da luz, principalmente se vai numa cena mais escura, você vai olhar e vai ver preto. Não dá pra ver verde. Só no sétimo que eles mudam o tom de verde, que você olha e identifica mais como verde e vermelho. Se eu não me engano, tinha até um Fred Krueger na torcida do Flamengo. Né? Eles costumavam usar mesmo, imagens nas bandeiras também. Gente, esse vestido. Go ahead, Jesse. Try it on for size. Kill for me. A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. Dirigido por Jack Shoulder em 1985. Esse é um dos menos queridos da franquia, né? Tem muita gente que não gosta. Ele suscita várias discussões. 5 anos se passaram desde que Fred Krueger foi enviado de volta ao inferno. Mas agora um garoto novo, Jess Walsh, da Rua Elm, é quem tem sido assombrado todas as noites com horríveis visões deste ser maligno. E se sua alma perturbada finalmente conseguir possuir o corpo do garoto, Fred retornará dos mortos para dar continuidade aos sangrentos assassinatos e descarregar sua ira e violência sobre toda a cidade. Mas então, esse filme aqui é um dos menos que os meus fãs, até porque ele tem umas ideias assim que o... Você acha que tornaria o Fred Krueger no mínimo desinteressante? É, mas essa ideia, né, dele querer um corpo, né, humano, né, possuir o garoto para ter um corpo humano, para, né, voltar ao mundo aí dos humanos e matar, sendo que ele já mata um monte de gente nos sonhos, então por que ele precisa de um corpo humano? É, realmente é uma ideia questionável, digamos assim. Aí não funciona, né? Não, porque não. Quando, assim, meio de, quando ele consegue o intento dele, né? A cena na piscina. Não é legal. Não. Sabe? Não tem um efeito de um Mike Myers ou de um Jay, sabe? Aquele sujeito magrelo ali. É, com aquela roupa meio ridícula. O pessoal lá se cagando de medo. Não funciona, não faz muito sentido assim com o personagem também, se depois já querer voltar a ser de carne e osso. Você vira um cara com uma luva de navalha, né, porque perde seus poderes. Tipo assim, né, o filme ele não é de todo mal, não é nada, tem os momentos e tal, mas realmente é uma ideia que não dá. Não... Que ali na cena da piscina ele aparece, todo mundo vê ele, sabe? O legal é ele aparecer ali só no sonho dos garotos. É, nos sonhos aí, todo mundo acha que a pessoa tá maluca, né? Desculpa, caras estranhos. E aí fora que ele tem muito mais poder, né? Que ele... E o filme realmente... Ele altera a percepção assim, da realidade, né, da pessoa, então ele tem muito mais poder. E o filme realmente tem uns momentos confusos, né? Porque o Jesse é que tá possuído por ele. Mas você não sabe se o Fred está se manifestando no mundo real, não sabe se é o garoto que tá praticando esse filme. E tem aquele momento lá, né? A cena é legal, mas assim, não faz sentido nenhum quando o Fred sai de dentro dele. E você fala assim, acabou, né? O garoto zero. Mas ele continua lá. Porque ele não faz nem sentido como assim ele saiu do corpo dele e se materializou, né? Não é uma possessão, né? Não é simplesmente ele tá controlando o corpo, ele se materializa fora do corpo do. Até ali eu pensava que o garoto se transformava nele, sabe? Estava no lugar do garoto. Mas aí se materializa, mas aí o garoto continua lá, né? É meio... E aí tem outros eventos estranhos, né? Que ninguém tá sonhando e você tem cenas como aqui o passarinho explode. Sim, umas coisas assim que... Tipo assim, deveria estar no filme do Michael Bay. Michael Bay explode. Passarinho explosivo. Que justamente, que ninguém tá sonhando, né? É. Só se de repente o passarinho tava sonhando, né? Entrou no sonho. Esse passarinho sufocado. O filme tem alguns momentos legais, tem, né? Quando ocorre o sonho, assim, é bem feito, como qualquer outro da franquia, até disso. Mas tem esses pequenos momentos confusos. Mas o que é interessante nesse filme também é o subtexto que muita gente discute, né? Que muita gente fala que esse filme, A Hora do Pesadelo 2, é um dos filmes mais gays dos anos 80. E, realmente, há dessas dúvidas, né? Apesar de que nos bastidores, né? O roteirista David Saskia, né? Demorou bastante para assumir, né? Que realmente esse filme tem esse subtexto, né? Às vezes eles defendem que o filme ficava com essa impressão porque o ator Mac Pato, que é gay realmente, na época estava no armário, o ator que teria sido muito gay ao interpretar o papel. E tem isso? Pô, mas, cara, você vendo o filme, você vê que ali pela metade que dá uma mudança, mas até uma certa metade, tudo tá desenhado ali o personagem gay. Nossa, tem várias cenas ali. Essa cena quando ele tá arrumando o quarto, ele tá fazendo aquelas dancinhas. No início, a amizade dele com a menina parece mais com essa amizade mesmo, que depois que eles, no meio pro final do filme, que vira namorada, mas tem a relação dele lá com o rival, amigo lá do time lá de futebol, que tem dois, um... Os dois ficam se agarrando lá. Se agarrando. Então, depois tem a sequência que... Ele tá se agarrando com a menina, começa, né, os dois estão se beijando, mas aí começa, né, o Fred se manifestar, né, assim. Aí ele abandona a menina e vai correndo lá pro quarto. Ela aparece lá no quarto do garoto. Então, assim, tem muito, realmente, subtexto, assim, gay. Pô, pra caramba. Caramba, né? E ali, quando tá chegando o final do filme, que a garota se declara apaixonada por ele, e aí os dois viram namoradinhos. Pra disfarçar. Pra disfarçar. Aí, ali, por volta de 2010, por aí, que finalmente o roteirista assumiu que o filme tem um subtexto. Todo mundo já viu. Todo mundo tá vazio. Óbvio, né? E aí hoje o Hora do Pesadelo 2, né? Tal qual o Parceiros da Noite, que já foram, inclusive, né? Dois filmes acusados de serem homofóbicos. Tem gente que acha que são homofóbicos. São dois filmes que hoje é cultuado pelos gays. E aí esse subtexto torna, né? Subtexto torna o filme mais interessante, né? Apesar desses probleminhas aí com relação, né, à mitologia, né, do Fred Krueger, né? Mas, né, no geral, botando umas coisas interessantes. Nesse segundo filme, o Fred ainda não é o protagonista. O protagonista ainda é o garoto. O Fred aparece. Bem próximo do que é no primeiro filme, né? Aparece menos, né? Então, como a gente falou ali do primeiro filme, tem ali um humor, né? Um certo sarcasmo, né, na figura, mas como ele até aparece menos, né? Ainda não chega no nível que a gente vai ver em outros filmes. Né? Outro ponto contra do filme é que aqui esse é o único que não tem a trilha do original. Não aparece nem aquela cantigazinha, né? As menininhas pulando corda lá, que aparece lá em quase todos os outros. Acho que em todos os outros. Acho que sim. O Jack Shoulder é o diretor, assim, digamos, menos estrela, né? Menos conhecido, assim, que fez os filmes do Fred. Antes do Fred, ele tinha feito uns slash lá, chamado Noite de Pânico, eu nunca assisti. Dirigiu o Geração X. Aí é triste. A adaptação aí dos personagens da Marvel, né? Pô, aquilo lá é meu nome. Que inclusive tinha um vilão que queria, sim, entrar nos sonhos, né, dos mutantes. E eu ia dizer também que inclusive é um filme bem gay também, mas... Sim. Só que esse muito ruim, muito feio também. Nesse filme aqui o Wes Craven não participou nem da produção, porque na época ele achava que não ia rolar, que... sequência, né? O Fred Krueger não ia rolar numa continuação, porque o Fred Krueger deveria encerrar ali no primeiro filme. Mas depois ele viu que se enganou, né? Porque esse segundo filme fez dinheiro pra caramba também. E ele também não curtia muito essa ideia do Fred possuir e controlar o corpo do protagonista. Let's go. E chegamos ao terceiro filme, que no meu top tá ali no segundo lugar, que é A Hora do Pesadelo, Os Guerreiros dos Sonhos, que é aqui que finalmente o Fred vai assumir a sua poção pica-pau. Ele fica mal com o pica-pau, né? Faz as maldades e sempre tem uma gracinha. Esse filme, ele, digamos assim, delimita assim, o que vai ser o resto da série, né? Que várias coisas ali, esse humor, né, vai ser mais intensificado, né? A figura do Fred vira esse personagem de cartoon, né? É como se fosse, né, o pica-pau, perna longa, se fosse psicopata. Se bem que eles são, mas, né, no nível, né? Não no nível assassinato. Mas enfim. E aí até aquela coisa, né, dos sonhos, né, as mortes, né, dos personagens estarem ligadas a alguma coisa assim, que é falado sobre os personagens, as vítimas durante o filme, né? São mais personalizados, né? Eles não vão só sangrar, serem esfaqueados e tal. É uma coisa. Bom, vamos ver a sinopse no filme. Os sobreviventes dos últimos ataques de Fred Krueger estão agora em um hospital psiquiátrico. E o Dr. Neil Gordon tem a esperança que através de Nancy Thompson ele consiga encontrar cura para esses jovens atormentados. Não é nada disso. A gente tem, sim, né, as últimas, né, as crianças lá da Rua Elma, né? Também foi um mulão de pai que matou o Fred Krueger, que não acaba com as crianças, né? Ali, realmente foi um galerão mesmo, que tem criança até agora ainda. Só não vai ter mais criança no... ligada a esse caso... no quinto filme? Ou é no sexto? Acho que é no quinto já, né? Não, acho que já no acho sexto, já no... né? No sexto é que não é mais, né? Ou talvez no quarto? Porque esses são os últimos, né? Esses eram os últimos? Não lembro mais. Esqueci. Acho que são os últimos. No quarto não tem, né, mais ligação. Vamos chegar lá no quarto, mas agora eu lembrei do fato que... gostei no quarto. É, mas aí, né, essas crianças são... Sei lá, na verdade, eles têm vários problemas, né? Tem lá viciado em drogas, né? Tem uns problemas de sono, né? O personagem, mesmo a protagonista, né? Que é a Patricia Kessler, né? Tem ali o que pensam ser uma tentativa de suicídio, né? Mas né, já... E aí eles já estão sendo visitados ali pelo Fred, né? E aí a Nancy, né, agora é psicóloga, né, vai trabalhar, né, pede pra ser designada ali pra essa, ela essa coisa, né? É, pra trabalhar ali no normal. E aí ela convence o psicólogo lá, o psiquiatra ali responsável pra... Não, pra seguir métodos menos ortodoxos de tratamento. É. Tem a criação de uma droga ali. É, né? Eles. Sim, eles falam de uma droga lá que inibe sonho, né? Então... É. Bom, mas a hora do pesadelo, os guerreiros dos sonhos. É a volta do Wes Craven à série, né? Que aqui ele tá com um produtor executivo que também escreveu um roteiro que passou também pelas mãos de outro famoso, né? Que é o Frank Darabont, né? Um dos melhores diretores de obras de Stephen King cinema e que foi responsável pela primeira temporada de The Walking Dead, que eu não assisti, mas dizem que depois que ele saiu começou a virar uma merda. É, talvez que a gente nem começou. É, por isso que eu nem saiu comecei. Na primeira temporada e já foi. Então o Wes traz novamente a Nancy, novamente interpretada pela Heather Langenkamp como psicóloga. Esse filme também é um dos que tem vários nomes conhecidos assim, no elenco. Tem o Dr. Gordon, interpretado pelo Craig Wilson, que, né, do lado do dublete curto do Brian de Palma. E temos a Patricia Kett, que a Delisa falou aqui como a nova protagonista. O Lawrence Fishburne também está no filme, ainda que são uma mulher. É, quando ela é Larry. O Guerreiro dos Sonhos é aquilo que eu falei do Fred Krueger, que os personagens, né, os jovens que o Krueger persegue, são realmente personagens. E aqui nesse filme são os mais legais da franquia toda, pra mim, que eles têm personalidades bem distintas, né? Até porque a partir daí vão se criar os sonhos, né, de que eles serão vítimas. E também nesse filme fica claro aquela coisa que eu falei, que para mim, ao contrário de outros filmes slashers, A Hora do Pesadelo para mim tá assim, terror-fantasia. Terror-fantasia. Que aqui, né, assim, nos sonhos começa, né, um lance, né, de que os jovens nos sonhos teriam poderes, né, para enfrentar Fred Krueger. Eles viram meio que os X-Men dos sonhos. Sim, né? Sim. É, porque eles pegam essa ideia, né, que em sonhos às vezes você faz coisas fantásticas que você não faria né, no mundo real, né, e aí usam isso, né, uma forma de que, como eles juntos podem, né, ter esse poder, né, e tal. É... Então, poxa, a Kristen, né, que é a Patricia Kett, ela vira tipo o Azar de Barbosa. Sim, ela dá pirueta andando na parede. E aí é aquela coisa também que meio que já desde o primeiro, né, que como a gente estava falando, o Fred Krueger, que aliás é uma característica aí, né, dos assassinos, né, do Wes Craven, né, que não é aquela figura imbatível, né, eles podem ser derrotados, eles tomam umas porradas, coisa e tal, e aí nesse então é que ele toma mais porrada ainda, né. sim. É, né? Porque, pô, você vai tentar bater no Jason. Ah, pô, não dá, pô. O cara chega e te poca é. Como se você fosse um saco, assim, de, só com sangue dentro. Pô. O Michael Myers, ela levou uma surra do Paul Rudd, mas foi ridículo. É, mas foi ridículo. Ninguém acredita que isso realmente possa acontecer. Cada um aqui ganha um poderzinho, né? A gente tem o Kincaid, que é o ator negro, que é interessante que nesse filme nós temos um adolescente negro que ele não morre no começo do filme e ele fica o filme inteiro. É, né? Não é morto, não. E aí nos sonhos ele tem força sobre-humana, né? Arrebenta paredes. O Joey, que é mudo, mas no final vira tipo Banshee. Né? É só Max Man. E aí temos o Mago, né? O Zod Nerd lá, que vira é o Presto. Tipo... É o Presto da Caverna do Dragão, né? Um pré-Harry Potter. É. A Taryn, que é uma viciada, que ela simplesmente ganha um moicano, né? Um penteado moicano. E aí vira tem... uma menina de gangue. Aí tem a roupa de couro, os canivetinhos. E... É da gangue estudantil. Mas nessa hora do pesadelo, diferente até dos outros, que os outros que vêm pra frente, né? Assim, no primeiro você só se liga mesmo na Nancy. Os outros personagens são meio que nada. Você não se importa quando o John Depp é sugado pela cama. Aí no segundo filme também menos. Agora aqui no terceiro filme... Tem algo que também não vai se repetir nos outros filmes. Que você se importa com alguns dos personagens, sim, sim. Sabe? Tipo assim... Pô, será que esse vai chegar inteiro até o final? É legalzinho, você até sente assim, um pouco de pena dos personagens. É, porque realmente eles fazem um trabalho de desenvolver assim, mais os personagens, né? Além assim, da coisa de, né? Ah, de dar essas características para ir gerar um sonho legal para eles morrerem, eles dão um trabalho assim, para esses personagens são mais simpáticos, você se importa com eles. É. E aí realmente esse terceiro filme ele tem algumas das sequências mais elaboradas. É tudo bem inspirado. Temos o garoto que é titeleiro, né? Sim. E aí depois ele vira o bonequinho do Fred. A viciada, né? O Fred transforma as garras em agulhas, sim, né? E aí injeta nas feridas que ela tem no braço, né? as feridas ganham vida em cor. Sim, sim. E né, tem a da garota que enfia a cabeça na televisão. Sim, né? Sim, a menina que é a entrada, que ela queria ser atriz, né, de TV, atriz de novela. E ele fala que essa é a entrada na TV dela. E aí a frase dita por ele virou, né? Grande clássico. E é isso, a partir do terceiro filme faz com que sempre que mata alguém, sempre tem um xiste no final pra falar. E isso vai em todas as outras sequências até chegar no sexto filme, que chega a um estágio mais avançado. Sim, é o ápice. É o ápice do humor de Fred Krueger. Mas vamos chegar lá. Aqui nesse terceiro filme também começa aquela historinha, né, da mãe do Fred Krueger, né? Sim, Fred Krueger é filho aí de sei lá quantos, sei lá, cem maníacos, né? E ela era uma freira que trabalhava aí no manicômio, né? E aí um ali acidentalmente fechada, né, junto com os malucos lá, e passa um fim de semana todo lá com os malucos, né, declara estuprada, enfim, e daí nasceu o Fred Krueger. Na verdade, essa historinha podia passar sem, né? É, eu acho que depois as coisas aí é reformada em outros filmes, coisa e tal, mas eu acho 100% desnecessário, porque... Enfim, o que que isso foi, né? Fred Krueger foi um molestador... É, em vida, que aí morre e vira essa praga aí que ataca nos sonhos, mas... E aí, o que que tem a ver aí, que foi filho, sei lá, quantos malucos? Só uma coisa assim, negócio bem, que... bem filme de terror mesmo, que... Também não, e na prática, assim, no filme não acrescenta nada, sabe? Já passar 100% sem isso, que não... Que não diferença assim, nenhuma. Que isso aparece aqui e depois volta lá no quinto filme. Não, no quinto. E bom, aí nesse filme aqui o Wes Craven ele pretendia matar o Fred Krueger, não acreditava, queria matar o Fred Krueger, né? Que aí também inventa também toda aquela historinha que dos ossos do Fred Krueger, que tem que ser enterrado em local sagrado. É. Na verdade, não era bem um local sagrado, né? Que na verdade poderia ser em qualquer local, né? Que o doutor recolhe a água benta lá na igreja e depois atira no São do Ferro Velho, pronto. É, o Ferro Velho é um local sagrado. Sagrado. Né? Jogou uma água benta ali, já é sagrado. E aqui no final tem também outro momento estranho, assim, sem muita justificativa, que é aquele momento, né, que o Fred, ele tá no sonho, lutando lá com a Nancy e os garotos, mas ele, sei lá, sente, né, que o pai da Nancy e o doutor estão mexendo lá nos ossos, tem uma ideia. Aí ele vai e se manifesta no... É, lá nos ossos, o esqueletinho ganha vida. É, os ossos e aí se manifesta vida, ali no ferro velho. Se manifesta ali, no mundo físico, sim. Né? Aí mata o pai da Nancy, né? Novamente interpretado pelo John Saxon, lá do primeiro filme. Mas aí ele simplesmente, o doutor, ele... joga na cova, joga umas terrinhas por cima e deixa lá. É, né? foi, meu trabalho aqui está completo. Foi embora. E foi embora. Aí permitindo nisso, assim que ele conclua o serviço depois. É uma sequência que assim, não faz muito sentido, né? Simplesmente foi pra brincar ali de Zazão, os agonautas ali, com os esqueletinhos se mexendo. Então, mas é legal. Ó, isso é legal, só não tem muita... Só que se eu pensar assim no... Ah, coisa assim pela história, não precisava muito, mas... Hora do Pesadelo 3 é o meu favorito. Exatamente porque eu gosto muito dos garotos. Acho os sonhos muito bem bolados. A fotografia do filme também eu acho muito legal, acho que é o mais colorido da série. E eu gosto desse senso de humor do Fred Krueger. Pô, eu sei que tem gente que a partir daqui começa a dizer, pô, é a partir daqui que o Fred Krueger começa a ficar mais palhaço e tal. Mas eu acho, cara, eu acho que isso que faz a grande diferença, sabe? O diferencial assim do Fred Krueger é o humor, que já estava lá desde o primeiro filme, né? Mas como a gente já falou, vai se intensificando e esse terceiro é assim o que delimita assim essas questões, esse humor dele, assim como essa parada de usar, né, alguma coisa assim do personagem no sonho e tal, né? O diretor desse terceiro filme aqui é o Chuck Russo, que tem pelo menos mais dois filmes que eu gosto muito. Um é o remake da Bolha Assassina, que eu acho melhor que o original. Sim. Gosto do original, gosto mais do remake. E dirigiu Máscara, com Jim Carrey. E o melhor filme do Jim Carrey. Ainda sobre esse terceiro filme, o Wes Craven queria, né, que nesse filme o Fred invadisse o mundo real e assombrasse os atores. Isso aí ele só vai conseguir fazer no filme 7. Ele também não queria a morte da Nancy nesse terceiro filme, mas Frank Darabont e o Chuck Russell foram lá e fizeram. Foi algo mais ou menos como aconteceu com o Stan Lee, que não sabia que a Gwen Stacy ia morrer, o Jerry Conway foi lá e matou. I'll see you in hell. Tell him Freddy sent you. E agora chegamos à Hora do Pesadelo, O Mestre dos Sonhos, filme de 1988. Aqui começa, né, assim, uma, digamos, uma pequena trilogia dentro da franquia, né, que o filme 2 não tinha ligação com o primeiro, aí o 3, ele começa, né, com a Nancy, tem ali a Nancy, mas o 4 filme, o 5º filme, eles são abertamente uma espécie da outra, que eles vão assim, continuando com novos personagens apresentados. Usam personagens do filme anterior e tal, acrescentam outros. Nesse 4 filmes estão de volta inicialmente os 3 sobreviventes do Guerreiro dos Sonhos, né? A Kristen, que dessa vez não é vivida pela Patricia Arquette, mas por uma outra loirinha, que é assim, não tem nada a ver com a Patricia Arquette, sabe? Você, eu não consigo nem fazer a ligação, aceitar que o personagem assim, eu vi. Não, eu não, como né, fazia tempo que não via, né, eu nem lembrava, né, que começava ainda com esses 3 personagens do filme anterior. E aí, assim, começa ali, coisa, eu levo né, um tempo pra me tocar aquela personagem. Só depois que aparecem os outros, né? É. Que aí eu apoio ela mesmo. São os mesmos atores. Bom, mas deixa eu ver aqui a sinopse no filme, como é que está. Fred Krueger, Robert Englund, retorna mais uma vez do mundo dos mortos, dessa vez para matar um a um os amigos de Kristen, uma garota paranormal que tenta descobrir uma maneira de acabar de vez com o terrível monstro dos sonhos. Nossa, essa aqui tá incompleta essa demais. Essa aí já tá incompleta. Porque... A Kristen não dura nem a metade. É, ela não é nem a protagonista, assim. Ela não é a protagonista. Que aqui começa, né? Os últimos sobreviventes seriam os do último filme. Os últimos sobreviventes da Rua Elm. Então, aqui o que acontece, né? O Fred é ressuscitado de maneiras inexplicáveis. Mas o mundo dos sonhos é inexplicável, né? Simplesmente o cachorro do Kincaid no sonho misa fogo, né, no local onde o Fred estava enterrado, e aí o Fred retorna. Sim. E o Kincaid, dessa vez o personagem negro é o primeiro a morrer. E aí a partir daí o Fred está de volta e vai atrás dos outros 2 que sobraram, né? O Joe e o garoto muto, né? Que morre dentro de um colchão d'água. E da Kristen, né? Que não é mais a Patricia Arquette. E também não dá mais pirueta. Não dá mais. Mas foi uma boa terem mudado de atriz, porque a Patricia Arquette no terceiro filme carismática. Então, nesse 4 filme, a Kristen vai dançar mesmo e assim, você não sente nada. Não tem o mesmo carisma. O que que acontece, então? A Kristen, né, tem o poder, né, de levar outros para dentro do sonho dela, né? Isso aconteceu no terceiro filme, quando ela levou a Nancy. Então ela leva, né, uma outra garota, né, a Alice, para dentro das instituições dela. E aí ela morre, tipo, passou o bastão para Alice. Sim, mas o Fred Krueger, através da Alice, vai começar a atacar os amigos dessa garota. E o quarto filme é basicamente isso, né? É, que rola até aquela parada que, tipo, não é nem a pessoa que precisa estar sonhando. Na verdade, é ela que tem que estar sonhando, né? Que é através dela que ele ataca. É isso, né? Tem umas coisas de morte interessantes e tal, mas não é tão legal quanto... É, o quarto filme, ele não tem muita coisa acontecendo, né? O quarto filme é basicamente mesmo o Fred Krueger atacando os jovens. Tem algumas bacanas, outras nem tanto. É, tem o... Né, nesse que tem a jovem virando parada e tal. Mas tem outros, como o irmãozinho lá da Eris, que luta artes marciais, que é qualquer coisa. É, assim, de uma forma... É, tem, assim, tem umas ideias interessantes, mas tem umas outras mortes meio rápidas, né? Meio não tão elaboradas assim, né? É, assim. Nesse quarto filme, algo que não acontecia no terceiro, as mortes começam a ser uma atrás da outra. É, tipo assim, a quantidade, mais quantidade, né? Tem mais jovens morrendo. Né, do que aconteceu, mas as mortes são... É, tanto que os três, né, que é uma das coisas assim, que mais me incomoda no filme, é que os três, né, que eles trazem de volta, né, nossa, morre rapidinho, assim, sabe, podia ter misturado mais com os outros jovens que, lá do grupo e tal, e feito mais durante o filme, mas né, assim, no início do filme já você piscou, os três já morreram, assim. Na verdade era assim, né? A Kristen conhecia aquele pessoal ali e aí conhecia os outros dois, assim, eles. Parecia que não tinha assim, esses aqui são aqueles garotos da turma do passado que eu conheci. Sim. Não, eu acho que podia ter feito. Colocado eles mais juntos e aí ter feito as mortes mais com mais calma. O filme assim, tem uns momentos interessantes, quando a Alice é puxada para dentro de uma tela de cimento. Alguns momentos interessantes assim na direção do Remy Allen. Remy Allen, que é mais conhecido pelos filmes de ação que fez. Ele dirigiu o Duro de Matadores, dirigiu o Risco Total, fez lá uns filmes com a Gina Davis. Fez mais algumas coisas no terror também, mas nada assim de nota, né? Fez lá o prequel do Exorcista. É, ele tem umas escolhas assim, visuais, né, que cinematograficamente são interessantes, né? Como essa parada quando ela é puxada lá pro tal cinema. O como ele usa, né, o coisa assim do espelho, né, pra mostrar que ela, no início ela tá muito tímida, né, e aí ela tem um espelho que é cheio só de fotos que nem dá pra ver nada, né, e aí ele vai usando isso, né, de tirar as fotos e aos poucos mostrando o espelho, que aí meio que é quando ela consegue se olhar, né, quando ela vai se revelando. Aí são umas escolhas visuais assim, interessantes. Mas, quando ela começa a desenvolver os poderes, né? Que ela vai pegando as habilidades. É, que ela pega as habilidades. É meio X-Men. Tem essa coisa da fantasia, né? É, que ela vai... as habilidades assim, dos amigos, né, que vão morrendo, ela vai pegando. Né? Ela pega da Chris essa habilidade, né, do sonho, né, de passear os sonhos, poder puxar, né, outras pessoas, coisa e tal. Aí o irmão, né, que luta artes marciais, ela aprende a usar um charco, né, que de costas, na verdade, é um dublê. Sim, é o cara com uma peruca que tá bem ruim, inclusive, podia ter sido uma peruca melhor, que a menina é ruiva, a peruca é uma peruca meio ouro sujo ali, que não tem nada a ver com o cabelo da atriz. Mas a gente finge que não notou, assim. mais caro da franquia. E dá pra perceber isso, porque o Renéari gosta de umas explosões. Mas também foi um filme que arrecadou aí uma baita grana. E já no ano seguinte veio a parte 5. Mas essa parte 4, apesar de ter umas coreografias, ela não me entusiasma muito. Não, não. Até porque ela vem logo depois do terceiro filme. Eu gosto muito do terceiro filme. Traz, assim, nada demais, né? Como a gente falou, uma tentativa, assim, de repetir, assim, o terceiro, elementos ali do terceiro, mas, assim, sem tanta criatividade, tanto. É meio pálido, assim. E acho que de toda a franquia é o filme que menos tenta, né? Alguma coisa diferente, né? Que mais, assim, só repete as ideias que já foram utilizadas antes. Sim, assim. Ele não tenta nem, como dissemos ali no terceiro filme, né? Que veio essa historinha da mãe do Cru. Não. Ele não tenta nem criar uma historinha nova. Não, assim. Não tem. É só o Fred Krueger atacando os jovens mesmo. E fazendo piadinhas. Pelo menos criativo, assim, né? Que tenta. É o mais. Ah, vamos jogar pra galera. É, sim, sim. Mas arroz com feijão, assim. Mas é o mais básico. It's a boy! A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred. Subtítulos são maravilhosos. Subtítulos genial, né? Maior. Não, os outros até passam, mas esse é horroroso. Maior horror de Fred. A direção desse aqui é do Stephen Hopkins. O filme é de 1989. O Hopkins, um ano depois, ele faria outra sequência, que é o Predador 2. E é um diretor interessante também. Vamos ver a sinopse do filme. Filmou é, se divide assim, sinopses que contam demais, sinopses que não contam nada, ou sinopses que nem fazem sentido com o que é o filme. Após sobreviver ao último ataque de Fred Krueger, Alice Johnson tem um período de calmaria até voltar a ter sonhos com o assassino. Dessa vez o alvo de Fred não é Alice, mas o filho que ela carrega na barriga. Seu plano é usá-lo para que possa nascer outra vez. Bom, então, essa é a trama do quinto filme, que traz de volta aquela traminha apresentada no terceiro filme lá, da mãe do Krueger. Isso aí. E traz de volta o casal, né, que sobrou do quarto filme. Sendo que dessa vez o namorado da Alice que vai pro saco logo com isso. Né? E aí ela conhece uma nova galera. Sim, né? Novos, porque é sempre importante fazer novas amizades. É. E ela começa, né, novamente a sonhar acordada, né? Sim. O Fred Krueger ataca e ela vai descobrir que na verdade é o feto dela, né, que está sonhando. É, o feto que está sonhando, não é ela dessa vez. E aí o Fred se manifesta nesses sonhos e ataca aí os novos amigos que ela fez. Né? Temos aí um garoto que faz quadrinhos, temos uma jovem clínica, né, pressionada pela mãe para ser modelo. Aliás, eu até, né, antes de rever os filmes, eu até estava confundindo, porque para mim essa personagem é ela mesma que ela transformada em barata do quarto filme. Só que aí eu realmente estava assim, nossa, mas são dois sonhos, assim, né? Como é que estava misturando os filmes. É... Bom, a originalidade do roteiro do quinto filme fica nesse lance mesmo aí do... O feto que tá sonhando. O feto que tá sonhando, né? E aí o garoto se manifesta ali pra Alice. Já não sei se você já... De resto é a mesma coisa de sempre ali, né? tipo, os problemas é meio que o mesmo do quarto, né? Tipo, as mortes são meio rápidas, uma, né? atrás da outra. Aqui ainda tem mais, o porém ainda classe elas menos elaboradas. Elas assim, muito rápidas, sabe? São mais rápidas ainda, né? São bem, assim, o sonho mal começa e o Fred Krueger já tá matando a pessoa, assim. Pô, o dos quadrinhos mesmo, antes de ver o filme eu já sabia, né, que tinha esse sonho do Super Fred, né, e era dos quadrinhos. Mas quando eu assisti ele foi bem decepcionante pra mim, porque pelo visto o Stephen Hopkins ele é cegado ali num horror gótico, né, que ele usa alguns elementos, a cena das escadas, né, e tal. E aí nesse filme, quando o garoto passa pro mundo dos quadrinhos, na verdade fica tudo simplesmente preto e branco, que lembra mais um filme do expressionismo alemão. Não tem nada a ver com quadrinhos. Não tem linguagem de quadrinhos. Não tem nada ali da linguagem dos quadrinhos, nem umas onomatopeias que seriam mais possíveis. Inclusive, eu acho que essa sequência do Super Fred é uma pena que não foi no sexto filme, né? Né, lembrando a cena do videogame. Com certeza seria melhor aproveitar no Super Fred. Seria bem mais legal o Super Fred no sexto filme do que no quinto. Aí me desculpa um pouco essa cena. E aí os sonhos, legais, né? O namorado da Alice mesmo, né? Que se conecta lá com a moto, né? Virando uma espécie de máquina. Mas também não é tão marcante, né? Não é uma transformação como, por exemplo, a gente vê no filme japonês Tetsuo. É isso, né? Tem até umas boas ideias, mas a execução não é muito marcante, não. Isso meio apressado. Que o Fred aqui ele já não é mais do primeiro filme, né? O Fred ali a partir do terceiro filme começava a virar um tipo mais cômico e tal. Mas os diretores, tanto o Remy Allen no quarto filme quanto o Stephen Hopkins no quinto filme, são diretores que fazem trabalhos mais sérios. Só você pegar com os filmes do Remy Allen. Sim, não tem essa inclinação para um. Você pega o Duro de Matar 2 linear e tem muito menos humor do que no primeiro Duro de Matar. O Stephen Hopkins é a mesma coisa. O Predador 2 é um filme bem sério. Então, o terceiro, o Chuck Russo, por exemplo, já dirigiu o Máscara, e mesmo o filme da Mulher Assassina tem certo senso de humor. Então, eu acho que esse é o problema, sabe? Sequências como do Super Fred, ela pode ter mais o humor ali. Talvez esse estilo não combine muito os diretores. E o filme ele é realmente bem corrido, e isso até foi, enquanto ele foi feito também, foi bastante corrido. E o Steve Jobs filmou durante um mês e depois teve um mês para editar. Aí é foda. Então até que isso você vê em tudo, o final é bem corrido também. Mas é isso. É outro filme também, assim, da série que eu vejo, mas não me empolga muito. Não me pega muito. Tem algumas coisas interessantes nele, por exemplo, tem uma personagem cética que não morre, isso é incrível, porque em filme de terror geralmente os céticos. O primeiro a morrer. Mas é isso. All over again. But this isn't Springwood. Every town has an Elm Street. Bom, chegamos agora àquele que é o mais odiado pelos Sim, fãs polêmico. O polêmico A Hora do Pesadelo 6. Pesadelo Final. A Morte de Fred. De 1991, dirigido por Rachel Taraí. Vamos ver a sinopse do filme. John Doe é o único sobrevivente da região onde Fred Krueger atacava. Analisado por uma psicóloga, o jovem firma seu filho de Fred. Ela consegue penetrar na mente do rapaz e tenta fazer com que ele volte à sua normalidade. Não, e parece que é, sei lá, o professor Xavier, né? Penetrar na mente do rapaz. Tipo, e não é assim também. Mas... Isso não acontece. Não. O filme começa, temos esses homens sendo perseguidos pelo Fred. Sim. Ele vai parar na instituição. Ele sai lá da cidade onde fica, né, Elm Street, né, e chega a outra cidade, né, e desde ali já dá a entender que, tipo, o Fred deixou, né, ele sai, né, ele chega nessa instituição, é recolhido ali pela polícia lá na cidade, uma coisa, e é levado para essa instituição ali de jovens problemáticos, né. Sim. Onde vamos conhecer ali mais três jovens. Sim. É o Carlos, que tem problemas auditivos. Sim. O Spencer, né, Spencer, que é o maconheiro, que tem problemas com o pai. Né? Sim. E a Trace, que é uma jovem lá que sofreu abuso com o pai. E... Faz, né? Treina, luta, é uma forma de descarregar, né? Enfim, a personagem tipo que vai meter a porrada no Fred Krueger dentro do final. Mas então, o Hora do Pesadelo 6, ele é odiado pelos fãs, porque se no 4 e no quinto filme, o Stephen Hopkins e o Remy Adams são tímidos, né? Não abraçam, né, o cartunesco, né, que o terceiro filme apontava, né? O Fred cômico, o Fred jocoso. O sexto filme, Rachel Taraí abraça com perfeição. Essa linguagem cartoon, no Neytoons mesmo. Do Pica-Pau, até que sabe. Sim, sim. Né? Que aqui não são só o Fred Krueger parar e fazer uma piadinha. Não, tem muita coisa visual também que é retirada das animadas. Então temos o Fred botando uma cama com pregos para um personagem cair em cima e morrer. Temos o Fred riscando, né? Um quadro negro com essas unhas para estourar os tímpanos da vítima. E aí referências a Mágico de Oz. Referências a Mágico de Oz. O videogame, né? Que é a morte do videogame, é um clássico. É um clássico, ó. O Wes Spencer. E tem, né? Eles, né? O garoto tá com um aparelho auditivo, né? E no sonho o Fred faz, né? Ele escuta tudo ainda mais alto. É. Né? Aí o Fred fica jogando uns pregos. Jogando uns pregos, alfinete lá. Alfinete. Um chão pra perturbar. E aí tem o garoto, chega a falar com ele, né? Você não faria isso. Cara, tem mais quadrinho. Imagina pedir cremência pra Fred Krueger. A Rachel Taraí, ela gosta de um camp. Sim. Que se você pegar também outro filme que ela dirigiu, Tank Girl. É, sim, totalmente. É totalmente assim, o Tank Girl é um filme que vira desenho animado, sim. Vira musical assim, do nada. É, assim. E todas essas escolhas visuais, né, também, então, que tem ali. É, ali, né, no Mano de Pesadelo, né? Ela, pô, faz um até um negócio meio distópico, né? Que é, a cidade que eles estão já tá também, né? Aquele, criminalidade é tão coisa que ninguém tá nem ligando. Tanto que eles só pegam esse garoto lá e tanto faz, só jogam lá na instituição e a polícia não quer nem saber e tal. E aí na cidade lá, né, da Elm Street, então já tá tudo destruído, né? Porque só tem os adultos. Né? Não tem mais criança na cidade e tá todo mundo maluco, né? Na cidade, né? Que é até um negócio interessante, né? Porque realmente, com tantas mortes na mesma rua, né? Na mesma cidade, o pessoal já deve estar doido já. No filme mesmo, esse é a referência do Twin Peaks, né? Sim, na época, o Twin Peaks estava no ar. É, e tem mesmo, quando eles vão lá pra cidade mesmo, tem uma vibe Twin Peaks, né, assim, de estranheza, né? Sim, é. E tudo é feito na estrada, tipo, os garotos estão dirigindo o carro e não conseguem sair da cidade, né, que aí eles resolvem dormir, tem a brilhante ideia de dormir lá numa das casas lá. É. E, né, onde... Vão começar a ser jogados nos pesadelos. E aí nesse filme ele exatamente, né? Ele meio que retoma o que era no terceiro, né? Que ele, mais uma vez, ele tem menos personagens, né? Ao contrário do quarto, do quinto, que tem mais personagens, são mais mortes, né? Coisa e tal. Não, ele tem menos personagens e passa mais tempo trabalhando esses sonhos, né? Sim. É, inclusive na série toda, eu gosto muito do jeito como a Rachel trabalha os sonhos, que, pô, quando a gente sonha, muitas vezes, assim, começa num lugar, entra no outro, e os sonhos ali, como ela coloca, é assim, sabe? De repente a ambientação muda, eu acho que é uma coisa que já tinha no terceiro filme também. Eu acho que é os sonhos mais sonho que tem, pelo menos os meus, porque é aquela coisa, a gente caindo, né, aí tá num lugar, vai pra outro, e aí essas coisas que desafiam a física, né, essas coisas que realmente, umas coisas mais viajadas mesmo. O cara tá num avião, né? Depois tá dentro de uma casa. Sim. É, eu acho assim. Eu acho sonhos mais criativos, assim. Franquia. Sonho. Franquia. Eu gosto desse Fred Krueger meio pica-pau, mal. Sim, pô, você sabe. Pô, eu morro de rir ali com as palhaçadas do Fred, né? Eu gosto que o cara na onda, sabe? No começo aparece ele plantando a bruxa do Oeste. Sim. A essas paramentos, empurrando a cama de espinho, lá jogando videogame, né, com um garoto, né, pô. Ótimos gráficos. Ótimos gráficos. Pô, então as paramentos muito bem. Ué, lá o Spencer, o pai dela, no Nintendo. Seja como... tem aqueles joguinhos mesmo de fase. E tal, e depois vem o pai grandão. Pô. Muito bem bolado. E o Robert Angle ali como ele pô. Tá ainda mais solto. É, como no rio do momento que o Carlos, né, o problema auditivo tá andando ali, o pai tudo tá atrás dele. Tá fazendo palhaçada. Pô. É camarada, sinceramente, eu não entendo quem não gosta, porque eu acho que vocês são inimigos do mundo. Porque... Tá, porque assim, cara, Se fosse... Eu gosto também, mas, por exemplo, se fosse igual o Massacre da Serra Elétrica, né, que você tem um filme sério, aí depois você vai pra sequência e aí é cheio de palhaçada, eu até entendo as pessoas... Eu gosto dos dois, mas, enfim, eu até entendo quem estranha, né? Mas Fred Krueger, pô, tá desde o primeiro filme que já tem as palhaçadas. Só foi intensificando, né? E aí chega nesse sexto, né? Sabe, tipo uma sitcom, que você assiste, tem os personagens lá, os personagens mais burros, os personagens mais íntimos, e tudo vai se intensificando. Sim, é, então acontece com o Fred. Ali no primeiro filme já tinha aquele mozinho, aquele sacado. Né? Então chega no terceiro filme, a coisa se intensifica mais. Chega no sexto filme, aí já é. Uma comédia. E, pô, pra mim funciona muito bem, eu acho. É um dos meus preferidos, esse na franquia. Eu gosto de Perry. Sim. Então, pra mim, A Hora do Pesadelo 6 é um Perry. E eu gosto, então sim. É, tipo assim, como eu tava falando, né, lá no primeiro, né, a gente pode dizer que ele tinha um pé no Terry, né, no, chega no sexto, ele tá com os dois pés no Terry. Os dois pés. Pô, já tá afundado no TI. É. E realmente, essa primeira parte é muito boa. Que tanto que depois, né, quando sai essa parte da cidade, o filme vai se resolver e vira mais a hora do pesadelo. Pra mim, ele continua sendo legal, mas tipo assim, já fica um pouco mais típico ali na parte final. É, que vem. Mas, não, né? Que vem. Mais uma vez a história do Fred. Mais uma vez a história do Fred. A gente não falou, né? Mas a doutora, né? Que a doutora é a filha, né? É, ela que na verdade o Fred usou o carinha pra chegar. Só pra chegar nela, né? Na verdade, ela que é a filha, que ele achava que era ele, né? Que era o filho do Fred. Mas, né, ele tá tá desmemoriado, né, então ele acha que é ele, mas na verdade ela é a filha, né, aí tem essa historinha que não é tão legal quanto o resto dos filmes, mas a parte do som é que a gente não vai dar. Apesar de que eu gosto mais dessa historinha da filha do Kruger do que da mãe do Kruger. Sim. Não é ruim, eu também prefiro mais coisas, eu acho que faz... mais sentido e tal do que... Pois, a da mãe no Kruger é meio inútil, sabe? Porque eu acho que no fundo não muda nada isso na história. Mas com certeza a parte mais legal é com os sonhos, né? Então... Essa parte que mostra a história do Kruger também eu acho legal. Eu só acho assim que o filme perde um pouco o senso de humor, né, que tinha lá no início. Esse filme também, assim, tipo... Os machos que assistiram da Barbie, ficar com medo da Barbie, também não vão gostar desse filme. Porque no final, né, o Fred é vencido por duas mulheres e um negro. O filme estava tentando lacrar. É, filme, muita lacração, realmente. Lacração. Mas falando, né, desse negócio, né, das histórias, né, do passado do Kruger, né, eu acho isso melhor porque, pô, essa história, né, da mãe dele, do filho de sem mania, com isso aqui, não é uma justificativa, que o filme não faz nenhuma tentativa de justificar, mas fica meio como, a gente tá explicando por que o Fred é do jeito que é, né, porque, né, então não sou, né, só completando a ideia, mas não sou muito fã dessa ideia por causa disso também. Agora ali nesse filme é acabando, tá só mostrando como era no passado, né, tem ali as lembranças lá da... Menino, de quando ele é descoberto, né, por os crimes e tal, mas realmente nessa parte perde um pouco o humor, né. O filme ainda ele tem umas pontas, né, o Alice Cooper, né, aparece como provavelmente o pai adotivo, né, do Fred, ali, nos sonhos. Eu pensei que era o Michael Scott, mas não era o Alice Cooper. E o Johnny Depp, né? É, aparece pegando uma conta lá, né? Na televisão lá falando contra as drogas lá, né? O Fred Krueger aparece e mete uma frigideira na cara deles. Nada mais desenho animado que isso também. Curiosamente, quando né, o sexto filme estava nas ideias para sair, o Peter Jackson, né? Foi contratado para escrever o roteiro do longa, que ia ser outra coisa, né? Ia ser uma história lá que o Fred estava sem poderes e um grupo de jovens iam se unir para se vingar dele. Provavelmente dirigido pelo Peter Jackson da época, eu acho que ia ser um PI também, porque Sim. quem viu Náusea Total e Fome Porra. Animal. É, quem conhece o Peter Jackson só depois de Senhor dos Anéis, mas já pode estranhar, mas você vê os filmes antigos dele, você vê que realmente provavelmente ia ser bem terrível também. Né? Mas o pessoal da New Line não gostou do resultado e descartou. Aí, na sequência, ainda teve o Michael Almeida, que escreveu um roteiro onde o longa seria focado no Jacob, o filho da Alice. Ou seja, o filme ia dar continuidade ao quinto filme. Mas aí a Rachel sumiu e aí partiu, né, para uma história totalmente nova. É, falamos muito do humor, mas o filme também ele tem uns momentinhos, né? O sonho da Tracy mesmo bem aterrador lá, né? Depois, assim, quando aparece a figura do pai dela, né? É, que é uma coisa assim, meio It também, sim, né? Sim, é que é uma garota que sofreu abuso do pai, né? O pai já morreu até. Né? E aí tá ali, vê o sonho, reconstitui ali a casa e chega lá o pai bêbado lá, então. Ele tem esses momentos mais assim como as lembranças, né? Depois que voltam, né? Elas que estavam suprimidas, né? Depois voltam lá na filha do Fred, né? Outra coisa que vale ressaltar é que o pesadelo final é realmente o pesadelo final, né? O Fred Krueger realmente morreu, porque depois nós temos aí um novo pesadelo, mas ele não é exatamente uma sequência. Sim, vem com outra ideia, né? Apesar de, né, o sexto terminar, mas né, de forma meio irônica, tipo... Que a música tema, né, dos créditos finais, né, termina exatamente perguntando se você acha realmente que o Fred está morto, né, ou seja, não, me dá meio irônica, né, que Fred Krueger nunca vai acabar e tal, né. E com certeza eles poderiam trazer de volta de coisa, só que, né, o sétimo veio aí com umas grandes de volta e, né, é um diretor que... Ah, gosto de trabalhar com ideias novas, né? Então, ao invés de simplesmente inventar algum jeito, trazer o Fred Krueger de volta e começa tudo de novo, ele pensou numa abordagem diferente pra essa volta, né? É, que pode, né? O Fred Krueger morre no final de todo. É, no final de todo o filme, na verdade. É, eles até falam, né, que ele já, pô, já foi enterrado, já achou queimado, enterrado, jogaram a guardinha e não nada resolveu. Esse ego também é coisa um pouco o momento da criação do Krueger, né, que eles apresentam serzinhos esquisitos ali, que seriam os mestres. Sim, sim, quem deu essa habilidade, né, de passear os sonhos por aí. É, eu acho interessante, pena que não foi trabalhado mais, porque o efeito é assim, meio caído, sim, também, sim. Os monstrinhos são muito vergonhosos. Sim, eu sou mais... Mas a ideia é um negócio mais interessante, novamente, do que a historinha da mãe do Sim. Curiosidade sobre o elenco, eu tava vendo, né, que a atriz, a Lisa Zane, ela é irmã do grande Billy Zane. Ah, realmente, eu ia até olhar se era mesmo que o sobrenome, né, Zane, mas esqueci depois de pesquisar. Parece? É, parece. E a atriz que interpreta a Tracy, Leslie Dean, ela já esteve envolvida com Fred Krug antes, porque no final dos anos 80 existiu uma série do Fred Krug chamada A Hora do Pesadelo, o Terror de Fred Krug. De 1998 teve duas temporadas e ela participa de um dos episódios. Eu nunca assisti, mas tá ali na Wikipedia que ela ficou. Então essa é a segunda participação dela no mundo do Fred Krueger. Ela já tinha experiência. Hey Dylan, ever play Skin the Cat? Mas chegamos ao último, né? A volta de Wes Craven, que é um novo pesadelo, o retorno de Fred Krueger de 1994. Vamos ver o que a sinopse no filme nos traz dessa vez. O filme A Hora do Pesadelo está perto de completar 10 anos. Uma das estrelas, Happy Langenkamp, fica assustada ao ouvir por telefone uma voz bastante parecida com a de Fred Krueger, o vilão do filme. Pouco tempo depois, o marido dela morre em um acidente de carro, sendo encontrado com as famosas marcas provocadas pela garra metálica de Fred. Hepter descobre que Wes Craven, diretor do filme original, está escrevendo o roteiro de uma sequência. É quando percebe que para enfrentar Fred, precisará voltar a interpretar Nancy Thompson, sua personagem. Ah, então é isso. Esse até que tava certo demais. O novo pesadelo é um exercício metalinguístico do Wes Craven, né? Algo que depois ele voltaria a fazer na série Pânico. Sim. Em vez de ser uma sequência do filme anterior, né? Aqui é um filme desgarrado. É uma coisa nova, né? Sim. Digamos assim, é o trabalho de um diretor autoral, né? Ele não se limitou a fazer uma continuação, simplesmente fazer outra historinha com o Fred matando os ovos e sendo destruído, entre aspas, no final. Sim. Porque afinal nós estávamos cansados disso. Também. Aqui a série tá parada, o Fred tá morto no cinema. Sim. E o filme começa acompanhando a Heather, né? Normal. Ela, né, os produtores estão tentando, mas ela não quer voltar a fazer a personagem. Sim. Que ela tá afastada do cinema. Tem um filhinho. É tipo, é bem bacana a cena que ela é convidada para participar de um programa. Ela tá lá, né? Dando entrevista ali na boca, assim. Aí de repente chega o Robert Englund vestido de Fred Krueger e rouba a cena. Sim. Lá, né? Que afinal, né? Pô, o fã quer ver mesmo. É o Fred Krueger. Né? O Fred Krueger. É. Aí ela é completamente ofuscada. Não, é, e é a cara mesmo assim desses programas assim, de pô, que, tanto que o entrevistador lá tava fazendo pergunta, mas mal deixa ela respondendo, né, só fica dando volta pra fazer perguntas sobre o Fred Krueger, né, também. E aí, chega lá, chega o vestido lá de Fred Krueger e ela nem tinha sido avisada, né? Então, a cara desses problemas. Sim. Aí temos novamente o Fred, né? Aqui o Fred seria realmente o Fred não é o Robert Englund, inclusive, né, com a sua personagem. É, nos créditos, tá lá, não, não foi ele, Fred não, foi o Fred Krueger que foi meu limite. Ele tá com um visual muito mais legal, né, um visual sim, assim que deve ser tá mais monstro do sim, que sim, ganhou um sobretudo, ficou mais maneiro. Ele ganhou um sobretudo, as garras também estão diferentes, diferente, né. A maquiagem tá diferente, né, também, mais, mais realista. É. Porque a ideia é essa, né? Como tá ali na sinopse, ela tá recebendo os telefonemas de alguém que teoricamente é o Fred Krueger, ou está se passando pelo Fred Krueger, né? E aí começa a ter sonhos com o Fred Krueger, o filho dela também, né? Tá sendo perturbado pelo Krueger, porque agora o Krueger tá querendo passar para esse mundo, né? Para o mundo real. E aí até tá essa discussão interessante, né, do que separa o sonho de ficção, né? Aquele é um personagem de ficção, né? E aí quer usar os sonhos, né, para passar para o mundo real. Essa questão dos telefonemas, inclusive, parece ser também referência, né? A realidade que parece que ela realmente andou recebendo uns telefonemas. É, até uma pessoa muito maluca mesmo, né? Eu imagino que pessoal, as mocinhas assim, desses filmes de terror, deve ter que, de vez em quando, dar de topar com uns esquisitões aí, né? Provavelmente. Aí nessas convenções, os esquisitos. Não, e o filme é meio que essa ódio, né, a mocinha e tal, né, porque ele é todo em cima dela, né. Porque, ao contrário dos outros, né, que vai cada vez mais se centrando na figura do Fred Krueger, né? Que obviamente, claro, né, virou, né, essa figura super popular, né? E aí cada vez mais os filmes vão dando espaço, né? E aí as vítimas, as mocinhas estão ali e tal, mas, né, não tem essa... O filme não é mais centrado nelas, né? Como o primeiro foi, né? O primeiro era centrado na Nancy, né? Mas depois vai ficando cada vez mais sobre o Fred Krueger, né? Aí nesse último, né, ele meio que retoma, né, faz de novo um filme centrado nela. Sim, é. As aparições do Fred Krueger são pontuais, sim. Ele fala menos. Sim, fala menos, as mortes não são mais temáticas como nos outros filmes assim, da coisa, né? Rola até, né, umas homenagens à morte do primeiro filme, né? Sim, a morte da babá é igualzinha a morte da Tina. Sim. Não são mais temáticas, aí o humor é mais controlado, mortes, né? Tem poucas mortes também, sim, tem poucas mortes, né? Só babá, tem o marido da Nancy. Tem os, né, o pessoal lá do efeito especial, que ela até sonha, né, uma coisa, e aí depois é falado no noticiário, né, ou seja, deve ter ocorrido como ela sonhou, e aí a babá e o marido, é isso, né? Mas não tem... Tem uma alta contagem de corpos. Como eu já disse, essa ideia do Fred Krueger no mundo real, o Craven já tinha tido ali pro terceiro filme. E na época não rolou, mas, né, as coisas mudam, né? Passou, as coisas mudam e compraram a ideia, sim, dessa vez, né? Mas, apesar do Fred Krueger aqui não ser mais o engraçadinho dos filmes anteriores, o filme tem sim, né, ainda momentos aí, porque são sonhos, coisas oníricas, sim, né, sim. Pode se acontecer qualquer coisa, então você tem aqui a batalha, né, da Nancy do filme contra a língua do Fred Krueger no final. Não, e como o Caldo falando, né, é um humor mais controlado no nível do primeiro, né, mas tá lá, né, tá lá ainda, né, tanto que o filme todo também passa fazendo referência, né, à história de Onze e Maria, né, e aí no final, né, o Fred Krueger termina igual a bruxa do Maria, né, e Wes Craven, ele sabe bem colocar o humor e o terror. Ele não parte direto pro escraço, ele não faz uma coisa camp como a Rachel fez no sexto filme. É, cartunesca e tal, não tem essa característica. Então, é como ele fez também no Pânico. Criaturas atrás da parede, sim. Que também os vilões são figuras altamente patéticas. Sim, sim. Mas o filme é tenso, né? Enfim, é um modelo. A gente não falou aqui do Jason vs. Fred, nem do remake da Hora do Pesadelo, porque nós estamos falando da série clássica. Mas o novo Pesadelo, a gente está falando assim, porque é do Wes Craven, o filme saiu ali em 1994, porque ele também não parece ser assim, fazer parte da série ali. Ele é, na verdade, um trabalho autoral do Craven com personagens. Sim, né? Sim. Tanto que não tem. Uma nova visão, assim. Ali menções ao filme original e tal, mas não tem nada a ver ali com nada do que foi feito depois e tal. É tipo aconteceria ser uma graphic novel, algo assim, sabe? Você tem ali os outros filmes ali que é a revistinha comum do Fred Cooper, assim. E aí saiu essa edição especial, essa graphic novel, que é o novo Pesadelo. Sim. Mas é realmente assim, a melhor franquia slash que tem. Sim. Então, a gente tá falando, a gente reviu todos agora recentemente. E foi tudo assim tranquilo. Um atrás do outro. Foi tranquilo que, assim de rever. Por exemplo, quando eu fui encarar pro podcast anterior a franquia Hellraiser, foi um sofrimento. E a gente nem assistiu. Não, a gente começou antes, até porque eram 10 filmes, né? Então, mas realmente é sofrido, né? Porque o Raven, você vê ali o primeiro, o segundo, depois, começa a desandar. E aí, do sexto pra baixo, chega no nível assim do intragável, né? Agora a hora do pesadelo. Eu assisto todos de boa, já tinha visto todos antes. E aí rever também, vejo tranquilamente e tal. Todos são divertidinhos, tá, tem uns melhores e tal, mas todos são divertidos, assim, um chateia e tal. Lembrando que todos os filmes estão disponíveis na HBO Max. E é isso. Esse foi o nosso podcast especial do Halloween, falando de uma franquia de novo. E lembrando, né, como já disse, nós fizemos podcast aí sobre a Razer, o Wii, e minha cara de onde as pessoas podem encontrar esses podcasts? Bom, esses e muitos outros podcasts, né, do CFMC, né, das aleatoriedades, né, nosso programa normal, e os programas especiais aí, do CFMC no cinema. E esse filme já teve ou vai ter nos programas de filmes que não existem. Você encontra em todas as principais plataformas aí de podcast, Spotify, Amazon, Apple, né? A gente está espalhado por aí. E encontra, claro, no nosso site também, o culturapoperigo.com.br. E também, né, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, né? A gente está em todas também, pode procurar aí Cultura Pop Rigor. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, coisa tal, que aí você acompanha também as atualizações e tal, quando vai rolar o podcast. Então, vamos encerrando esse programa aqui. Um feliz Halloween para todos os dias do Saci. E bons sonhos. Fui. Tchau. Why was I born? grande chance na TV. Dane-se o horário nobre, vagabundo. Esta é a sua grande chance na TV, Jennifer. Bem-vindo ao horário nobre. Versão brasileira. Tulipa. Bem-vindo ao horário nobre, vadia. Bem-vindo ao horário nobre, piranha, cadela, vaca, galinha, babaca, bobona, bocó, inegúmina, pamonha, mocraia, baranga, fubanga, mocolonga. Bem-vindo ao horário nobre, xixirenta. Bem-vindo ao horário nobre, sua linda. CFMC no cinema.